Perguntando e modelando usuários. Grupo: Cristina, Hernani, Erivelton e Renato. Uma maneira de descobrir o que o usuário quer, o que fazem, o que apreciam e o que desejam é questionando a respeito das suas necessidades. As entrevistas e os questionários constituem técnicas bem estabelecidas de pesquisas em ciências sociais, de mercado e interação homem-computador. Uma outra forma de descobrir se um sistema foi bem projetado consiste em obter a opinião de especialistas. Os questionários e as entrevistas são utilizados em testes de usabilidade e em estudos de campo sobre fatos, comportamentos, crenças e atitudes dos usuários. Podem ser consideradas como uma conversação com um propósito, assemelhando-se a uma simples conversa. A abordagem depende das metas da avaliação das questões que serão abordadas e o modelo adotado de entrevista. Tipos de entrevistas: open-ended ou não estruturadas, estruturada, semi-estruturada, entrevista em grupo. Os três primeiros tipos são denominados de acordo com o controle que o entrevistador impõe na conversação, seguindo um conjunto predeterminado de questões. O quarto tipo envolve um grupo orientado por um entrevistador, que facilita a discussão. Como exemplo, para obter o feedback de um usuário a respeito de um novo layout de um navegador para a web, a entrevista estruturada é a melhor opção. Elaborando e planejando uma entrevista. Evite perguntas longas, pois são difíceis de lembrar. Evite sentenças compostas. Evite jargões. O entrevistado talvez não o conheça. Evite perguntas tendenciosas. Busque sempre a neutralidade. Solicitar que colegas revisem suas perguntas e executar um estudo piloto ajudará a identificar problemas com antecedência. A entrevista deve ser o mais agradável possível, fazendo com que o entrevistado sinta-se confortável e à vontade para responder às perguntas. É importante entender que o entrevistado está prestando um favor, cabendo ao entrevistador deixá-lo confortável. Para realizar a entrevista com sucesso, é preciso seguir os seguintes passos: iniciar a entrevista com uma introdução, em que o entrevistador se apresente e explica ao entrevistado o porquê da entrevista; uma sessão de aquecimento com perguntas fáceis e que não intimidem o entrevistado; uma sessão principal em que as questões sejam apresentadas em uma sequência lógica, deixando as mais difíceis para o final. Descanso consiste em poucas questões e de fácil respostas, para tirar a atenção da entrevista. Encerramento, momento em que o entrevistador agradece a colaboração do entrevistado, encerrando a atividade. Entrevistas não estruturadas são conversações que focam um tópico em particular e com frequência podem ser mais aprofundadas. As perguntas feitas são abertas, significando que o formato das respostas não são pré-determinados. Tem como vantagem a geração de dados ricos. O entrevistado normalmente informa algo a mais. A desvantagem é a exigência de muito tempo para análise de dados, pois estes dados não são estruturados. Entrevistas estruturadas. As entrevistas estruturadas apresentam perguntas pré-determinadas, semelhantes a um questionário. As perguntas devem ser curtas e objetivas. As respostas podem ser selecionadas a partir de um conjunto de opções, lidas em voz alta ou apresentadas em papel. São úteis quanto às metas do estudo, sendo claramente entendidas. Entrevistas semi-estruturadas combinam características de entrevistas estruturadas e não estruturadas, com perguntas abertas e fechadas. O entrevistador inicia com questões pré-planejadas e faz com que o entrevistado estenda sua fala, até que nenhuma informação nova e relevante surja. Exemplo: qual site você acessa com mais frequência? Por quê? O entrevistador segue um roteiro para guiar-se. O uso de sondagens é importante para se obter mais questões. Exemplo: você quer me falar algo mais? Isto acaba incentivando o entrevistado. Entrevistas em grupo. Também conhecido como grupo de foco, focus group, normalmente os usuários compartilham certas características, muito utilizado em campanhas políticas, marketing e em ciências sociais. O grupo pode variar de 3 a 10 pessoas. O método assume que os indivíduos desenvolvam opiniões dentro de um contexto social, conversando com os outros. Há a presença de um facilitador que orienta e auxilia a discussão. Entrevistas em grupo. Vantagem. Possibilitar que questões diferentes sejam levantadas, as quais, de outra forma, seriam esquecidas. Indivíduos diferentes desenvolvem visões e opiniões diferentes, dentro de um contexto social, conversando com outras pessoas. As entrevistas em grupo também fornecem resultados rápidos. Desvantagem das entrevistas em grupo. O facilitador deve ser habilidoso para não gastar tempo em questões irrelevantes. Outras fontes de entrevistas. Entrevistas por telefone. São usadas para pessoas que não podem se encontrar. Entrevistas online. Divididas em assíncrona, que é por e-mail, e síncrona, que utiliza bate-papo. Para questões com assuntos sensíveis, o anonimato é o mais indicado. Questionários. Os questionários constituem técnicas bem estabelecidas de coleta de dados demográficos e de opiniões de usuários. Podem ser utilizados sozinhos ou com outros métodos. Podem usar perguntas abertas ou fechadas. Uma das vantagens de usar os questionários é que eles podem ser distribuídos para um grande número de pessoas, proporcionando evidências de opiniões mais amplas. Elaborando os questionários. Faça perguntas claras e específicas. Sempre que possível, fazer perguntas fechadas. Considere colocar uma opção "não tenho opinião" para questões que busquem a opinião do respondente. Perguntas gerais devem vir antes de perguntas específicas. Evite perguntas múltiplas e complexas. Evite jargões. Sempre fornecer instruções claras sobre como completar o questionário. Formato das perguntas e respostas. Existem tipos diferentes de perguntas e, consequentemente, tipos diferentes de respostas. Algumas vezes, respostas bem opostas são necessárias. Outras vezes, é melhor o posicionamento dentro de uma faixa de possibilidades. Existem duas escalas empregadas, escalas Likert e escalas de diferencial semântico. Escalas Likert são utilizadas para medir opiniões, atitudes e crenças e são utilizadas para avaliar a satisfação do usuário. Exemplo: concordo totalmente, concordo, ok, discordo, discordo totalmente. Escalas de diferencial semântico são usadas com menos frequência. Exploram atitudes bipolares a respeito de um item em particular. Exemplo: atraente, feio, útil, inútil. A pessoa marca um X no espaço que mais representa a sua opinião em relação ao adjetivo. Questionário. Administrando os questionários. Duas questões importantes na administração de questionários é atingir uma amostra representativa de participantes e assegurar uma taxa de respostas razoável. Com pequenos números de participantes, geralmente se obtém 100% de respostas. Com números maiores, é difícil assegurar a devolução dos questionários. Neste caso, 40% de retorno é aceitável. Os designers de interação tendem a utilizar pequenos grupos, com um máximo de 20 participantes. É importante motivar o participante a devolver os questionários. Para isso, é preciso assegurar que o questionário é bem estruturado, incluir um envelope endereçado e selado para resposta, assegurar o anonimato do participante, contatar os respondentes após a pesquisa, oferecer incentivos como pagamentos. Questionários online. Os questionários online estão mais comuns, pois conseguem alcançar um grande número de pessoas rápido e facilmente. Existem dois tipos, por e-mail e baseados na web. Por e-mail, podem atingir pessoas específicas, mas geralmente são limitados a textos. Baseados na web são mais flexíveis e podem incluir campos para serem marcados, menus instantâneos, telas de ajuda e gráficos. No geral, os questionários online possuem tais vantagens: respostas devolvidas rapidamente, custos baixos do que pesquisa em papel, dados transferidos imediatamente para uma base de dados. O tempo exigido para análise de dados é reduzido. Erros no design do questionário podem ser corrigidos facilmente. Uma importante desvantagem é a possível baixa taxa de respostas, isso é, o feedback do respondente. Como desenvolver um questionário baseado na web? Para que seja bem-sucedido, é preciso projetá-lo em papel, desenvolver estratégias para atingir a população-alvo e transformar a versão em papel em uma versão baseada na web. Para se transformar um questionário em papel para uma baseada na web, se exige quatro passos: produzir uma versão eletrônica livre de erros a partir da versão em papel. Ele deve possuir instruções objetivas e livres de erros de entrada. O respondente deve ter acesso ao questionário a partir dos navegadores mais comuns, evitando softwares e hardwares especializados, pois a necessidade de fazer download inibe os usuários. Certificar-se que as informações de identificação de cada respondente serão captadas e armazenadas de forma confidencial. Realizar testes com usuários por meio de estudos pilotos antes de distribuir os questionários. Analisando os dados e questionários. Tendo coletado as respostas, é preciso saber o que fazer com os dados obtidos. O primeiro passo é identificar quaisquer tendências ou padrões. É importante usar uma planilha eletrônica para fim de armazenamento. Em geral, são necessárias somente simples estatísticas, com um número ou percentual de respostas. Se o número de participantes é pequeno, menos de 10, fornecer os números reais. Para números maiores de resposta, é melhor utilizar porcentagens para padronizar os dados. Inspeções. Em alguns casos, os usuários não estão facilmente acessíveis, ou envolvê-los é muito caro e gasta muito tempo. Com isso, o uso de especialistas ou combinações de especialistas e usuários podem ser a solução para esses casos, fornecendo o feedback necessário. Na década de 90, várias técnicas de inspeção começaram a ser desenvolvidas como alternativas para testes de usabilidade. Inclui vários tipos de avaliações, onde especialistas inspecionam a interface homem-computador e antecedem problemas com que os usuários se deparariam ao interagir com ela. Tais técnicas são relativamente baratas e fáceis de aprender, assim como eficazes, tornando-as atrativas. Podem ser utilizadas em qualquer estágio de um projeto de design. Avaliação heurística. Constitui-se de uma técnica de inspeção de usabilidade, em que especialistas orientados por um conjunto de princípios de usabilidade, conhecidos como heurística, avaliam os elementos da interface com o usuário. Nielsen sugere que as heurísticas a seguir são mais úteis para a avaliação de websites e as torna memorizáveis, introduzindo o acrônimo RUM-RUN. Os princípios de inspeção são RAI Quality Content, conteúdo de alta qualidade, Oft-Updated, frequentemente atualizado, Minimal Download Time, tempo mínimo de download, Ease of Use, facilidade de uso. Relevant to User Needs, relevante para as necessidades dos usuários. Unique to the Online Medium, somente para o meio online. Net-centric Corporate Culture, cultura corporativa centrada na rede. É importante dizer que são necessários conjuntos diferentes de heurística para avaliar produtos diferentes. Ao avaliar brinquedos, aparelhos WAP, computadores e outros aparelhos, os avaliadores devem desenvolver seus próprios conjuntos modelando as heurísticas de Nielsen. Utilizando estes conjuntos, o avaliador especializado trabalha o produto como se fossem usuários típicos, anotando os problemas que encontram. A evidência empírica sugere que cinco avaliadores identificam cerca de 75% dos problemas totais de usabilidade. Mas especialistas experientes podem captar muitos problemas de usabilidade sozinhos. Desta forma, como não é necessário usuários e instrumentos especiais, a avaliação heurística ficou conhecida como a avaliação econômica. Realizando a avaliação heurística. A avaliação heurística é um dos métodos mais simples de avaliação e conta com três estágios: breve e preliminar, Se diz aos especialistas o que fazer, onde um roteiro preparado é útil como guia para todos receberem a mesma orientação. Período de avaliação. Os especialistas passam de 1 a 2 horas inspecionando cada interface do produto. Resultados. Os especialistas se reúnem a fim de discutir o que descobriram, priorizando os problemas e sugerindo soluções. Transformando recomendações de design em heurísticas para a web. Tais recomendações foram agrupadas a partir de diversas fontes e agrupadas em 3 categorias: navegação, acesso e design da informação. Navegação. Um dos maiores problemas para usuários de grandes websites é navegar pelo site, abre aspas, perdido no cyberespaço, onde o usuário fica literalmente perdido durante o uso do site. Acesso. Acessar muitos websites pode ser um problema dependendo do tipo de conexão à internet. Além disso, os navegadores não são sensíveis a erros em URLs. Nielsen sugere as seguintes recomendações. Evite URLs muito complexas para evitar os erros de digitação. Evite downloads muito demorados. Design da informação. A abrangência do conteúdo e a estética da informação são importantes para o entendimento e as impressões dos usuários sobre o site. Recomendações para os designers de informação. Evite informações incompletas e desatualizadas. Evite textos longos. É mais agradável dividi-los em porções. Evite o uso excessivo de cores. Evite o uso excessivo de gráficos e animações. Seja consistente. O site deve ter um padrão de fontes, menus, terminologias, facilitando a navegação. A heurística para comunidades online. Neste caso, a preocupação não se diz respeito somente à usabilidade de produtos interativos e aplicações, mas também à interação social, onde esta deve receber o mesmo suporte. Um tipo de aplicação web muito comum são as comunidades online, onde devem ser moldadas dentro das mesmas heurísticas já citadas. Foram traçados 9 conjuntos de questões para o desenvolvimento de heurística na avaliação de comunidades online. As questões relacionadas servem como ponto de partida para os desenvolvimentos de heurísticas de comunidades online. Vamos citar algumas. Por que eu deveria juntar-me a essa comunidade? Quais são os benefícios para mim? A usabilidade nessa questão deve facilitar o acesso dos usuários a essa comunidade. Quais são as regras? Como descarrego, leio e envio mensagens? O layout, os menus e as ferramentas da comunidade devem ser de fácil interação para corresponder às expectativas dos usuários. A comunidade é segura? As minhas informações estão seguras? Os sistemas da comunidade devem promover a satisfação dos usuários em relação à segurança de informações e acesso a bancos de dados. Percursos cognitivos. O percurso cognitivo é uma abordagem de avaliação alternativa em relação à avaliação heurística. Ele consiste em promover uma tarefa no sistema e, durante o percurso, deve-se anotar todos os problemas em relação à usabilidade. Os pontos fortes dessa técnica é o fato de ela enfocar os problemas dos usuários detalhadamente, sendo que os mesmos não precisam estar presentes e nem mesmo um protótipo funcionando. No entanto, consome bastante tempo e trabalho e tem um foco limitado. Percursos pluralísticos. Os percursos pluralísticos constituem outro tipo de percurso em que usuários, desenvolvedores e especialistas de usabilidade trabalham juntos a fim de percorrer passo a passo um cenário, discutindo questões de usabilidade associadas a elementos de diálogo envolvidos nos passos do cenário. As vantagens dessa técnica é um forte foco nas tarefas dos usuários, e suas limitações incluem ter de reunir todos os especialistas de uma vez e prosseguir no ritmo do mais lento.